respondendo essa sua mesma palavra. E invitamos para estar com os outros. E vamos deixar agora a palavra com o pastor Luiz Carlos. Pastor Luiz Carlos, que vai continuar falando com vocês e confirmando sua presença. Que Deus o bendiga, pastor Luiz Carlos. La paz del Señor Jesús. La paz del Señor. Amados oyentes, pastor Luiz Carlos queda com vocês, confirmando sua palavra e invitando para esta grande vigília de poder.